ruas da sul, ó. Que eu vou trampando e derramando meu suor. Enquanto uns cara fala, eu me ocupo com o flow. E quem sou que eu me preocupo? Vai achando que é fácil ser MC, achando de rico, palácio e Hennessy. Quem dera se não fosse nós e limite se rap fosse só por voz desse beat se. É crime, tô atrás da grana da fiança. Paz pra minha dama e as crianças. Esse peso tem mais gramas que aliança. Sonhando acordado com pijama da esperança. Trabalho pesado demais igual Big Pan. Hoje não deu, busca amanhã. Acima só Deus, depois o meu clã. A firma não para até que os ídolos se tornem fãs. Eu dei valor ao meu silêncio quando a dor valeu o intenso. Pranto, acordos e um imenso trampo. Enquanto vocês dormiam, veio à tona o que eu penso. Quanto a todos que meu verso canta, olhou-se como o resto humano. Eu só correspondia com trabalho. E essa ainda é a regra, tuta só cascalho. Um dia eu fui aquela pedra bruta. Aprendi a lapidar o resultado. Aqui está, vai que um dia vai virar. Pois fui criado pra criar. Eu quis ser alguém na jornada da vida. Sem casa e guarita, nem pisar ninguém. Eu tenho meu sonho, meu perder meus ganhos. Sem nenhum estanho ou nota de 100. Revolta de quem quer o mundo de uma vez só. Mas nenhuma escolta na luta você tem. Eu peguei seu desdém, meu amigo, e fingi abrigo querendo ir além. Do amigo eu dizia, oração que eu fazia no dia de luta. Orei por vez ao rei dos reis. Eu queria uma fuga, vivendo por frases. Fiz da vida minha base. Agora eu venço cada fase. Trabalho pesado demais igual Big Pan. Hoje não deu, busca amanhã. Acima só Deus, depois o meu clã. A firma não para até que os ídolos se tornem fãs. Trabalho pesado demais igual Big Pan. Hoje não deu, busca amanhã. Acima só Deus.